Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção é a oportunidade que Deus nos dá de juntos meditarmos na Sua palavra e sermos alimentados por Ele e pela Sua palavra. Que nos edifica, nos transforma, nos santifica, nos conduz à imagem e à semelhança de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu deixo um abraço especial, carinhoso, ao pastor Wagner, pastor Andréa, toda a família. E também a todos os irmãos da comunidade evangélica Aliança de Amor, em Juiz de Fora. E todos aqueles que colaboraram também, Lair, Namorato, Lília, Leir, Miriam, outros irmãos também de São José dos Campos. Com o trabalho em São José, o trabalho desenvolvido, família do irmão Tadeu. Um abraço a todos vocês. O trabalho realizado em Jacareí também. Um grande abraço a todos e todas. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Sei que 99% ou mais desse trabalho na origem foi desenvolvido por todos vocês, mas eu fico feliz por ter colaborado de alguma maneira para o início desse trabalho e agora vocês têm tocado, têm desenvolvido esse projeto. Fundamentalmente em Juiz de Fora, até na Bahia nós estivemos pregando o Evangelho. E eu tenho certeza que essa comunidade vai continuar no caminho do Senhor. Muito bem. Hoje nós vamos compartilhar sobre o livro de Números, no capítulo 10, As Trombetas de Prata. E faremos metodologicamente como temos feito. Inicio então com a leitura do texto. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte, Números capítulo 10. Versículo 1 até o final. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: Faze para ti duas cornetas, duas farás de prata batida, servir-te-ão para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel que se reunirão junto de ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, ao oriente, deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas, isso será para vós e para os vossos descendentes. Um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra, contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas, perdão, e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz. E elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aleluia. Nessa primeira parte, vemos a ordem que o Senhor estabelece para como deveriam ser o toque das trombetas. Na segunda parte, então, a partir do versículo 11, a ordem de partida do Sinai. No 20º dia do segundo mês, do segundo ano, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadabe. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaph, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abidá, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Finalmente, irmãos, a terceira parte, aliás, ainda não a última, né? Até a penúltima parte, convite de Moisés a Obabe, versículo 29. Então Moisés disse a Obabe, filho de do Midianita Reuel, sogro de Moisés: Eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé: Eu vo-lo darei. Vem, portanto, conosco também, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não irei convosco, voltarei para minha terra e para o meu povo. Contudo, Moisés insistiu: Por favor, não nos abandones. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E agora sim, irmãos e irmãs, a última parte, Deus abençoando a partida de Israel. A partir do versículo 33. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos. Que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: Repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Louvado seja Deus, esses são os 36 versículos do capítulo 10 de Números. Irmãos, irmãs. Hoje eu só vou deixar a nota da BKJA para o final. Então parto agora para a segunda parte, o resumo que preparei para vocês, para todos nós. As trombetas de prata. Queridos irmãos e irmãs, esse capítulo fala sobre essa questão da marcha do povo de Israel. As trombetas de prata estavam diretamente ligadas à ordem de partida do Sinai, como primeiro elemento. Ela também vai ter outros sentidos, como nós vimos no texto. O convite de Moisés a Obabe é também demonstrado no capítulo. A bênção de Deus também é mencionada, abençoando a partida do povo de Israel, e tudo isso marca o capítulo 10 de Números. Bem, o Senhor ordenou a Moisés como deveriam ser as trombetas e a ordem dos toques, para que os príncipes e o povo seguissem a marcha. Isso é um estatuto perpétuo para Israel e, portanto, quando o povo de Israel tinha uma guerra contra um inimigo que os perseguia ou oprimia, eles tocavam as trombetas com vigor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, diz o texto, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Do mesmo modo, nos dias de festa, outro momento de tocar as trombetas, nos dias de festa e celebração, e no primeiro dia de cada mês, também, momento do toque da trombeta, deveriam tocar a trombeta por ocasião dos holocaustos e das ofertas de comunhão e paz. Então, nós vemos aqui vários momentos onde eles deveriam tocar diante de Yahvé, o nosso Deus, para que ele nos livre dos nossos inimigos, e nas horas de festa e celebração, é tempo de anúncio, de proclamação, de canto, de reconhecimento do poder de Deus, da autoridade, que se evoca com o som da trombeta, no primeiro dia de cada mês, por ocasião do Holocausto e das ofertas de comunhão e paz. Isso servia como memorial, irmãos e irmãs, em benefício de Israel, em nome de Yahvé. Ele é o Senhor Deus de Israel e também é o nosso Deus. Nós que fomos enxertados em Jesus, a videira verdadeira. Antes de partir das cercanias do Sinai, Deus ordenou que se fizessem as trombetas de prata, para com elas ser dado o sinal da marcha. Um toque seria a chamada dos príncipes e outro toque também para a chamada da congregação. E quando eram as duas trombetas tocando junto, como se fosse um terceiro momento, nós tínhamos o significado da ordem de marcha, a hora de caminhar, a ordem de marchar. Esse sinal seria um estatuto perpétuo em Israel. Sempre que houvesse perigo, seriam tocadas as trombetas e nos dias de festa seria o sinal da graça e da alegria. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança com o Senhor. Nesse momento, os filhos de Israel começaram a marchar, saindo do deserto do Sinai e caminharam por etapas, até que a nuvem de glória parou sobre o deserto de Parã, como nós vimos no texto. Assim marcharam pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor a Moisés, do versículo 14 ao 28, ao 14 ao 28, a descrição da ordem em que cada tribo ocupou na marcha. Impressiona, continua impressionando, sempre que nós lemos no livro de Números, a ordem do Senhor. A questão do censo que foi feito, das estatísticas que foram feitas em relação a cada tribo, em relação aos levitas, em relação àqueles que estavam prontos para servir no exército. Impressiona muito a ordem que o Senhor estabeleceu. E mais uma vez nós vemos aqui a ordem para marchar. Nada era feito de qualquer maneira. E hoje também, irmãos e irmãs, nada para o Senhor deve ser feito e pode ser feito de qualquer maneira. O Senhor nunca aceita qualquer coisa, qualquer oferta, qualquer improviso. Não. O Senhor quer ordem em todas as coisas. Quando a nuvem se levantou, dando continuidade, quando a nuvem se levantou ou se levantava sobre o tabernáculo, isso indicava a ordem divina para Israel prosseguir rumo à terra prometida, a terra da promissão, partindo do Sinai, lugar que ficava bem ao sul da península que tinha esse nome. Seguiram para Cádiz, num total de aproximadamente 11 jornadas diárias, 11 a 12 jornadas diárias. Isso seria o tempo, irmãos e irmãs, que eles deveriam gastar na viagem até a entrada da Terra Prometida. Mas sabemos que eles pararam em vários lugares, demorando mais que 11 dias. E tendo chegado a Cades Barneia, acabaram não tomando posse pela fé daquilo que Deus tinha para eles e se amedrontaram. Eu não vou entrar nisso agora, mas aquilo que era para ser uma jornada pequena acabou se tornando uma jornada de 40 anos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida em todos os aspectos, estudo, trabalho, família, nós podemos gastar o tempo que Deus tem estabelecido para a caminhada, para alcançar os nossos objetivos, ou podemos gastar muito mais se desobedecermos e não tivermos a fé que o Senhor deseja. Bem, eles gastaram 3 dias de Horebe a Quiriote, a Taavá, onde ficaram mais ou menos 30 dias. Depois alcançaram Azeroth, onde ficaram 7 dias. Ao todo, o povo parou para descansar em 21 lugares, conforme relacionado no capítulo 33 de Números. Até aqui tudo bem, irmãos e irmãs, porque tratava-se de milhares de israelitas. E isso nós podemos compreender. Trágico foi o momento de tomar posse da bênção que Deus estabeleceu, da terra prometida, onde faltou fé. Então, uma caminhada um pouco mais longa, por causa do grande número de pessoas, é compreensível. Agora, abrir mão de uma jornada curta para uma jornada de 40 anos é realmente por muita teimosia. Isso pode acontecer com a vida de cada um de nós. A terceira parte do capítulo relata o convite insistente para que Abab, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés, fosse com o povo de Israel para a terra prometida, pois ele seria útil para os israelitas, por um lado, porque conhecia os caminhos, seria como os olhos ali na caminhada do deserto, um guia, e esses o abençoariam, por outro lado, repartindo das bênçãos concedidas por Yahvé. Todavia, o convidado não aceitou e preferiu voltar para sua terra e para o seu povo midianita. O Senhor abençoou a marcha do povo de Israel, isso é bom você saber. O Senhor abençoou essa marcha. Mesmo que demorasse um pouco mais do que 11 dias, se fossem duas pessoas, ou três, ou quatro pessoas, um pequeno número, isso é uma coisa, 2 milhões é outra coisa. Então, a caminhada, a trajetória, foi abençoada pelo Senhor. O Senhor abençoou a marcha do povo de Israel e isso fica, explicitado no final do capítulo. E como são apenas 4 versículos, eu quero reler para você. Vale a pena reproduzir na íntegra essa leitura. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. Esses 3 dias têm uma carga simbólica, um peso, uma dimensão impressionante, quase indescritível, praticamente impossível de traduzir, você só vai entender observando o livro de Esther, observando outras dezenas de textos, e só vai entender de modo cabal quando você pensar na morte de Jesus na sexta, que acaba às 6 horas da tarde, o sábado, e a grande vitória, o grande triunfo de Deus no terceiro dia, no amanhecer do terceiro dia, quando Jesus ressurgiu dos mortos. Então, ele tem um conteúdo implícito impressionante. Bom, voltando, e assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. Isso não durou 3 dias por acaso. Nada na Bíblia está por acaso. A Arca da Aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias. Isso é muito representativo também. Era o sinal da aliança que eles tinham com Deus. Então, durante todo o tempo da marcha, a Arca da Aliança estava ali, sinalizando esse aliançamento entre Deus e Israel. E também, através dela, ficava estabelecido, Deus estabelecia o momento de parar, o momento de descansar, ou seja, indicava o lugar de descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento para o outro, de uma localidade para outra. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos. Essa fé nós temos que ter, irmãos. Quando o Senhor nos faz caminhar, nos manda caminhar, nós temos que tomar posse e dizer: Senhor, levanta-te. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor e dizer: dispersa os teus inimigos, para que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno, fica com os milhares da família do povo de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o resumo do capítulo 1, um breve resumo que preparei para nossa meditação. Então, temos a leitura do texto, um breve resumo, e agora nós, dentro da proposição das trombetas de prata, e com esse conteúdo que você pode observar de novo no texto, e depois, se quiser ouvir de novo o resumo, ou em comentários dos livros, que é muito melhor. Você deve fazer o que nós chamamos de aplicação para a sua vida. Aterrizar o avião. Não adianta ficar só conhecendo o texto, é preciso aplicá-lo à nossa vida. Mais uma vez, impressiona, em primeiro lugar, irmãos, irmãs, mais uma vez impressiona como o Senhor valoriza a ordem em tudo que diz respeito ao seu povo, portanto, a nós. Como o Senhor valoriza. Se não fosse para mais nada, se fosse para chegar até o capítulo 10 e nós termos a clareza de que durante 10 capítulos nós fomos observando que Deus valoriza a ordem, a disciplina, o método, a organização, então já estaria ótimo. Claro que Deus tem muito mais para nós nesse livro, mas se fosse só por isso, já valeria. Como o Senhor valoriza a ordem em tudo que lhe diz respeito. E tudo que diz respeito ao seu povo, a nós, ao povo de Israel no passado e a nós hoje, que nos juntamos a esse povo, porque fomos, como eu disse, enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, pela sua graça, nós fomos enxertados. Quando a nuvem de glória, irmãos e irmãs, sinaliza que devemos marchar, marchemos. Se Deus está mandando marchar, vamos marchar, não vamos ficar parados. E nesse caso, em primeiro, né, nós temos que ter os nossos líderes. Os líderes devem estar à frente do povo, estar sensíveis à ordem de Deus e fazer aquilo que o Senhor está mandando. E depois, o povo deve caminhar. Até que todos estejamos na marcha. Até que todos estejamos fazendo aquilo que Deus deseja que façamos. Irmãos e irmãs, ainda como seminarista, eu assumi um trabalho em Jardim Ranieri há 33 anos atrás, e se há uma coisa que ainda entristece é a verificação, é a constatação de que após 33 anos de observação da ação da comunidade cristã no Brasil e nas nações também, nós tenhamos poucos exemplos desta disciplina, dessa organização, desse método. Não estou nem falando da unção agora, mas também unção e organização. Durante esses 33 anos observando, percebo que há poucos exemplos de unção e organização e muitos exemplos do inverso em todo o Brasil e nas nações. E isso faz com que nos entristeçamos ao verificar a insensibilidade dos cristãos, às vezes até por desconhecimento da Bíblia, dos líderes, para o desconhecimento da palavra, do livro de Números, por exemplo, para nos fazer andar ordenadamente, ordeiramente, disciplinadamente, metodicamente. Irmãos, irmãs, aguçemos nossa sensibilidade hoje à noite para entender o toque do Senhor e que isso fique refletindo sobre a sua vida até amanhã, quando esperamos, se o Senhor permitir, compartilhar outro texto, que o Senhor esteja aguçando a sua sensibilidade, você líder também, embora a ministração para líderes tenha sido ontem, mas na verdade, tudo que diz respeito à Bíblia é para todos. Que o Senhor aguce a nossa sensibilidade para entender o toque do Senhor. Quando Ele está tocando a sua trombeta de prata, para que caminhemos ou para que paremos e sejamos sempre ordeiros, organizados, porque isso agradará ao Senhor. Aleluia! Em primeiro lugar. Ordem, organização, temor e tremor, unção e poder, isso vai agradar ao Senhor. Em segundo lugar, como discípulos de Jesus, caminhemos segundo as ordenanças. Ordenança é de ordem, as ordenanças bíblicas em direção à vida prometida. Nós não estamos indo agora para a terra. Uma terra que nos deslocando para uma terra, como eles foram para Canaã. Agora nós estamos nos preparando para ir para Canaã Celestial. Mas antes de ir para Canaã Celestial, o novo céu, a nova terra, nós temos coisas a realizar, nós temos ministérios a realizar. Quando encerrar a nossa jornada ministerial, o Senhor nos recolherá. Então, ainda enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos ministrando, enquanto somos ministros do Senhor, todos nós, todos e todas, como discípulos de Jesus, caminhemos segundo as ordenanças bíblicas em direção à vida que Deus deseja, à vida prometida por Ele, à vida abundante, agora, enquanto aguardamos a plenitude dessa vida na eternidade. Ela já é eterna agora, já possui uma dimensão de eternidade agora, desde o dia que você nasceu de novo. Não vou também entrar nesse tema agora, porque senão nós levaríamos muito tempo, mas nós já estamos na perspectiva da vida eterna, da vida prometida. Nós já estamos, mas que enquanto estamos caminhando para alcançar a plenitude dessa vida prometida, a plenitude dessa vida eterna, ou seja, a imagem e a semelhança de Jesus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e ao cumprimento da grande comissão de ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, fazendo discípulos e ensinando aquilo que Jesus nos ensinou, nós caminhemos segundo as ordenanças bíblicas. Então, em segundo lugar, como discípulos de Jesus, caminhemos segundo as ordenanças bíblicas em direção à vida plena em Jesus, à imagem e à semelhança de Jesus e ao cumprimento da grande comissão. Em terceiro lugar, façamos como Moisés e convidemos as pessoas que estão junto a nós para irem conosco em direção à salvação eterna. Moisés convidou o Midianita, ele até não aceitou o convite. Mas é nossa função convidar. Façamos como Moisés, convidemos as pessoas para irem conosco para a terra prometida, para Canaã Celestial. E que eles já experimentem a preveniente graça de Deus, a justificação, a salvação, a santificação, até que experimentem a glorificação eterna. É nosso papel convidar, aceitem ou não, o nosso convite. Em quarto lugar, a caminhada de 3 dias já aconteceu, irmãos, irmãs, eu também já mencionei de passagem. A caminhada de 3 dias já aconteceu. Ela vai da sexta-feira da paixão até o domingo da ressurreição. Já aconteceu. Diga aí na sua casa, glória a Deus, aleluia. Já aconteceu a caminhada de 3 dias. Jesus está simbolizado nessa caminhada de 3 dias. Também o Espírito Santo está simbolizado. A Santíssima Trindade está simbolizada na nuvem de glória do Senhor. De dia, ele nos dá cobertura e refrigera a nossa alma, e à noite, ele nos aquece do frio no deserto dessa história. Façamos como Moisés e clamemos para que o Senhor nos livre dos inimigos espirituais, em nome de Jesus. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo, que é a sociedade contrariando os valores de Deus, não toda a sociedade, não só porque ainda não se converteram, sociedade que tenta se opor frontalmente, colocar valores frontalmente contra os valores do reino. Esse é o mundo. E terceiro, a carne, que na verdade é a nossa velha natureza. Nós temos esses 3 inimigos. Clamemos para que o Senhor nos livre dos inimigos, desses inimigos espirituais. o diabo, o mundo e a carne. E mantenhamos a Arca da Aliança à nossa frente, diante de nós. Porque na Arca da Aliança há o maná, há o pão que desceu do céu, a saber, Jesus Cristo. É a provisão de Deus. A Arca da Aliança é a provisão de Deus para a nossa vida e ministério. A vara de Arão é a provisão de Deus para o nosso sacerdócio. Aleluia. E as tábuas da lei é a provisão de Deus para o nosso direcionamento, a palavra do Senhor, palavra viva, para que vivamos o nosso ministério como reino e sacerdotes, sacerdócio do Altíssimo, segundo as tábuas da nossa aliança em Cristo Jesus. Ele que é a palavra viva do Senhor. Ele é a palavra viva, a saber, Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, para encerrar a nossa devocional hoje, aí eu cito a BKJA. O rodapé da BKJA, tá bem? Como último ponto da nossa devocional hoje. O sinal visível da glória de Deus se ergueu para ir adiante de nós, indicando o caminho para o povo de Israel naquele momento e para nós hoje, para nossa marcha. Muito diferente do que ocorreria no futuro, quando a Shekinah, a glória de Yahvé, abandonaria o seu povo depois de séculos de idolatria e todo tipo de infidelidade contra Deus. Ah, Senhor, não permita que no nosso meio ocorra isso, que a tua Shekinah se afaste de nós. Que a tua bênção se aparte de nós e que nós aceitemos. Ah, de qualquer maneira que nós acolhamos qualquer tipo de idolatria, tira toda a idolatria do nosso coração e tira todo tipo de infidelidade contra o Senhor, como diz Ezequiel capítulo 10, 18 a 22. Aqui, queridos, no momento desse texto, depois de 11 meses na região do Monte Sinai, o povo começa a marchar em direção à terra prometida, guiada pela nuvem do Senhor. O versículo 11 inicia também a segunda grande parte do Sefer, o livro de Números. É importante notar que o povo de Israel parte numa viagem que deveria ter levado à conquista de Canaã em apenas alguns meses, mas acabou consumindo toda uma geração em cerca de 40 anos. Eu encerro dizendo que o Senhor, a partir de hoje na sua vida e na minha vida, tendo abandonado tudo aquilo que o contraria, nós possamos chegar aquele tipo de vida que agrada a Deus, e marchando em direção à Canaã celestial, e mesmo aqui ainda, nessa terra, não na nova terra, nem no novo céu, nem na nova terra, mas mesmo aqui ainda, nessa dispensação, nós tenhamos um tipo de vida, o coração de Deus, guiado pela glória do Senhor, guiado pela palavra do Senhor. Por quê? Sendo assim, ao invés de ficarmos 40 anos sentados no banco de uma igreja, com uma vida espiritual infrutífera, vazia, repleta de mesmice e até chata, Uma religiosidade chata, puritana, excessivamente. Os puritanos tinham muitas coisas boas. Então, por isso que eu estou falando excessivamente. Mas uma vida cheia de beatice, ser beato, ser santo é uma coisa boa, mas a beatice é uma coisa chata, insuportável. A religiosidade sem vida, sem a vida de Deus, torna-se algo cansativo e não inspirador para outras vidas. Que o Senhor alimente os nossos corações, já nessa segunda-feira, a partir do capítulo 10 de Números, e nós possamos fazer a nossa trilha ministerial, conquistando vidas para Jesus, restaurando a história de famílias, restaurando a sociedade em geral, atuando em meio à sociedade. Atuando em todas as áreas da vida social, porque o Evangelho tem essa abrangência, estabelecendo os valores do reino de Deus, o reino dos céus, estabelecendo parâmetros, que são parâmetros, da palavra do Senhor, que isso tudo aconteça. A contar de hoje à noite, em algumas semanas, em alguns meses na sua vida, e você diga: Senhor, eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero esse tipo de vida, eu não quero ficar andando 40 anos como um religioso de denominação. Não, eu quero ser um seguidor de Jesus de Nazaré, claro que congrega no lugar A, B ou C, mas congrega para ser diferença, ser diferente e fazer diferença. Influenciar, reformar a própria igreja, para que a igreja reforme a sociedade e que nós tenhamos todo o poder para viver aquilo que Jesus nos legou, aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que o Espírito Santo nos capacita, aquilo que agrada o coração do Pai. E não vivamos 40 anos insípidos, só pensando que somos religiosos. Eu tenho a certeza absoluta que você, desejando o seu coração, vai experimentar em algumas semanas, no máximo alguns meses, sair de onde você está, no sentido espiritual, e você vai alcançar uma estatura de um homem, de uma mulher, à imagem e semelhança de Jesus. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, o poder, a comunhão, a consolação, o direcionamento para a trajetória, o conhecimento da verdade do Espírito Santo seja sobre nós, seja também sobre todo o povo do Senhor em toda a terra e nos conduza ao centro da sua vontade, para a honra e para a glória do seu nome. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Em algumas semanas ou meses, você vai ser um cristão missionário. Missionário. Você vai orar por missões o tempo inteiro, é ser um missionário o tempo integral, orando por missões. Olhe como está ao seu alcance. Ore por missões. E depois as outras coisas, Deus vai te guiar também. Deus abençoe. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós compartilhamos o capítulo 11. Grande abraço. Deus abençoe.